Sessão 14. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 14 do livro 1, Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. 7 de setembro, a Dom Pedro II. Foi um dia de glória o povo altivo, trocou sorrindo as vozes de cativo pelo cantar das festas. O leão indomável do deserto bramiu soberbo dos grilhões liberto no meio das florestas. Lá no Ipiranga do Brasil, o Marte, enrolado nas dobras do estandarte, erguiu o augusto porte. Cercada a fronte dos lauréis da glória, soltou o tremendo brado da vitória, independência ou morte. O santo amor dos corações ardentes achou eco no peito dos valentes, no campo e na cidade. E nos salões do pescador nos lares, livres soaram hinos populares à voz da liberdade. 2. Anos correram no torrão fecundo, ao sol de fogo deste novo mundo, a semente brotou. E franca e leda a geração nascente, a copa altiva da árvore frondente, segura se abrigou. À roda da bandeira sacrossanta, um povo esperançoso se levanta, infante e a sorrir. A nação do letargo se desperta e, livre, marcha pela estrada aberta, às glórias do porvir. O país, na alegria todo imerso, velava atento à roda só de um berço, era o vosso, Senhor. Vós, o tronco, feliz, doce e renovo, vede agora, Senhor, na voz do povo, quão grande é seu amor. Rio 1858. Fim da sessão 14.